Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. De fato, para mim é uma alegria muito grande poder estar em Brasília, poder estar na Igreja Presbiteriana do Guará 2 e assumir esse púlpito. Eu preciso agradecer a Deus, porque eu sei que isso é bondade dEle, oportunidade dEle. Mas, naturalmente, quero também agradecer as carinhosas, né, palavras do pastor Roster, e, juntamente com o conselho, quero agradecer a eles pela confiança e a oportunidade de poder estar aqui na conferência missionária. Às vezes eu tenho um pensamento. Meu pensamento é assim. Por que que quando a gente se converte, quando o amor de Deus realmente nos alcança, quando realmente nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, por que que a gente não vai direto para o céu? Devia ir. Não somos cidadãos desse mundo. Somos estrangeiros e peregrinos. Fomos encontrados pelo amor de Deus, fomos salvos pela graça, olhos abertos para o Senhor Jesus, o sacrifício na cruz, a nossa total incompetência de conquistar qualquer mérito para nos aproximarmos de Deus. Fomos reconciliados pelo que Cristo fez, nos brota a fé, entendemos a salvação, temos o Senhor, fomos para o céu. E esse pensamento é fruto do seguinte desdobramento, ou gera o seguinte desdobramento. Aonde nós vamos adorar melhor o nosso Senhor? No céu. Aonde nós iremos conhecer melhor e de modo mais profundo o nosso Senhor? No céu. Aonde nós iremos experimentar comunhão entre os irmãos da fé de maneira mais perfeita, mais completa? No céu. Por que não fomos? E nesse meu pensamento e a mente rodando, eu fiquei: o que é que pode ser melhor aqui na terra do que no céu? Eu pensei em uma coisa, que é melhor aqui na terra do que no céu. É pregar para os perdidos. No céu não dá. E eu concluo que talvez seja por isso, meu querido, que se você é salvo no nosso Senhor Jesus, talvez seja por isso que você ainda não foi para o céu. É porque há uma única coisa que, como cidadão dos céus, você faz melhor aqui na terra. É proclamar o evangelho da salvação do Senhor Jesus aos perdidos. E quando eu vejo uma conferência missionária, e esse é o nosso grande tema, eu penso que a gente deve relembrar ao nosso coração como igreja de que essa é a missão. A adoração, a comunhão, o conhecimento do Senhor perpassará a igreja do Senhor nessa terra, entrando pela eternidade. Mas a salvação de almas perdidas está restrita aqui a este mundo. E é por isso que, então, eu comecei a pensar: eu preciso de um texto para pregar. Mas tem que ser um texto que tenha a ver com essa conexão missional. Mas a gente, especialmente no meu caso, que tenho quase que uma deferência magisterial à homilética didática do reverendo Roster? Eu fico pensando, Deus, eu vou ler Sofonias, eu queria um texto que ninguém nunca leu, para fazer uma exegese que ninguém nunca fez, para comunicar o que ninguém nunca falou. Mas isso é bobagem do meu coração, eu querendo aparecer para o Roster. Bobagem. Não vou conseguir. Se isso aqui fosse sermão de prova, eu já estava reprovado, porque estou falando muito antes de entrar no texto. Então, queridos, eu pensei num texto que esse é perigoso, porque todo pastor, em toda conferência missionária ou não, ele já pregou nesse texto. Não tem jeito, já pregou. E muitos irmãos aqui, nos seus grupos pequenos, nos seus estudos, nos seus encorajamentos pessoais, já usou esse texto. E é muito perigoso, porque quando você usa um texto desse, a pessoa está aí balançando a cabeça e dizendo assim, eu falava muito melhor nesse texto, eu tenho um negócio aqui, ele não falou, não é? Acontece. Para eu firmar o meu ponto, eu vou fazer um teste para ver se vocês realmente conhecem esse texto que eu quero falar. Eu vou começar o texto e vocês terminam só quem souber. Tá bom? Desafio. Eis-me aqui. Envia-me. Muito bem. Uns ficaram quietos, mas conhecem. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Só tem um problema. Não é um texto. Vocês até sabem onde está. No livro do profeta Isaías, não sabem? Só que nós, para a tristeza de alguns e alegria minha, nós não vamos só ler esse texto. Nós vamos estudar dois capítulos inteiros. É porque amanhã, na escola dominical, a gente tem um regramento de tempo bem grande, né, pastor? Mas hoje não, né, pastor? Não é, pastor. Obrigado, pastor. Queridos, eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 5. 5. Abram lá no capítulo de número 5. Que é o capítulo 5 que antecede o capítulo 6. Que é onde nós chegaremos no texto que eu propus e é tão conhecido. Nós não vamos ler todo, eu vou lendo algumas partes, vou fazendo alguns comentários, não sei se isso perde pontos na avaliação do Roster, mas é assim que vai ser. Capítulo 5 do profeta Isaías. Eu quero ler, queria que vocês prestassem atenção, no início do capítulo até o verso de número 7, é uma parábola, é uma história que está sendo contada para transmitir uma lição. Agora, cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo, sachou-a. Limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas, amargas, que não prestam. Verso 3. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como, esperando eu que ela desse uvas boas, ela veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, eu vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Eu tirarei a sua sebe para que a vinha sirva de pasto. Eu derribarei o seu muro para que ela seja pisada. Eu torná-la-ei em deserto, não será podada nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel. E os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo. Eis aí quebrantamento da lei. Esperava justiça. Eis aí o clamor. Até aqui, como eu disse, queridos irmãos, nós temos uma parábola onde o próprio Senhor, ele faz uma comparação de um vinhedo, de uma plantação de uvas. Com a história, ele mesmo explica, do povo de Israel. Não é muito sábio nem didático quando o pregador ele repete o que está tão claro no texto, mas eu penso que para minha caminhada e para minha tranquilidade, eu preciso vos lembrar. O Senhor chama a atenção daquele povo para uma pintura que ele mostra. Imaginem o dono de uma vinha, de um vinhedo, que ele escolhe o melhor campo. É um outeiro fertilíssimo. A análise de solo que é feita vai demonstrar uma organização de sais minerais, de acidez, perfeitos à plantação da uva. Mas não é só isso. Ele é a estrutura da maneira melhor e perfeita. Há uma torre, há uma cerca, há um lagar onde se fará os vinhos. Tudo é perfeito, mas não só isso. Ele escolhe os ramos melhores, ele planta na sua vinha. Quem faz, quem dá as condições, quem estabelece, quem define, é o dono da vinha. Tudo perfeito. Mas aí, em lugar de uvas saborosas, o que que acontece? Uvas que não prestam. E a pergunta do dono da vinha é: a culpa é de quem? Quem é o responsável? E ele, na comparação, diz: o que é mais que o dono da vinha poderia fazer? Então ele esclarece para nós: o dono da vinha é Deus, gente. E ele está estabelecendo aqui uma estrutura de falência das uvas que somos nós. Essa estrutura que ocorre com Israel, uvas escolhidas, que são encaminhadas por Deus com toda a estrutura, com todas as condições que Deus dá, e dá frutas amargas, é porque tem um gene amargo que vem nesse povo que estraga tudo. E parece que essa parábola, para mim, ela descortina aquilo que aconteceu no Éden. Diga se não é a mesma coisa. Um outeiro fertilíssimo, tudo estruturado da maneira mais perfeita possível, escolhido, definido por Deus, concatenado no tempo, na forma, nas estruturas, nos papéis. Todas as condições dadas, todos os insumos presentes, a participação de Deus com o homem, tudo perfeito, mas o homem, de repente, é ele amargoso. O que é isso? Isso, queridos, que o texto chama de uva amarga, dentro de uma criação que revela a glória de Deus, dentro de uma estrutura de todos, com insumos de uma graça comum de Deus, que daria condição para que nós pudéssemos ser uvas saborosas, mas somos uvas bravas, por natureza. Sabem por quê? Por causa do pecado. O pecado, ele toma conta de nós, e na nossa vaidade, na nossa prepotência, nós somos amargos. Essa é a natureza do ser humano no seu caminho sem Deus. amargo. Só que o capítulo 5, ele não é só de comparação. Ele desce aos detalhes do que é a uva amarga, que é o ser humano seguindo os seus próprios caminhos. Querem o retrato? Querem o retrato? Das uvas amargas? Segue comigo. Verso de número 8. Ele agora está descortinando aquilo que fez com que ele comparasse Israel àquela vinha. Que são essas uvas amargas? Verso de número 8 diz assim. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e eles ficam como os únicos moradores no meio da terra. Vocês sabem o que significa essa expressão ai? Sabem. É uma expressão de maldição. É uma expressão de condenação. A palavra de Deus está dizendo aqui, maldito é aquele que ajunta casa sobre casa, campo a campo, até que não haja mais lugar. E ele fica como os únicos moradores da terra. Ele aqui está descortinando um dos grandes pecados do coração do ser humano sem Deus, que é a avareza, é o materialismo, é o consumismo, é a doença do nosso século. Esses dias, uma irmã lá da igreja, lá em Recife, chegou para mim e disse, Roberto, o meu filho é um juvenilzinho. Você acredita que ele disse para mim que ele, quando ele crescer e for ter uma profissão, ele vai querer ter uma profissão igual a sua? Eu falei, é mesmo, minha irmã? Mas que joia, né? Aí eu falei, e por quê? Não, ela disse assim, quando eu perguntei para ele, e o que é que você faz, ele disse, eu não sei não, mãe, mas eu adoro o carro dele. Achei interessante, porque parece que esse é um ídolo no coração de muitos, não é verdade? Se eu tiver uma casa, se eu tiver um campo, não duas casas, porque o meu alugo e aposentadoria está um perigo aí com a reforma. Uma campo, não, mas uma na praia. Não, mas e se eu tiver um carro? E se eu tiver outro? E nós tratamos a avareza e o materialismo como um ídolo do coração. E o Senhor, que está fazendo uma radiografia de uvas bravas, que elas tentam ser bonitas por fora, mas por dentro elas não prestam para nada. Ele está dizendo o primeiro traço de uma sociedade corrompida é a avareza, é o materialismo, é o ser mão de vaca. Quais são as outras? Tem muquirana lá na nossa região, que agora eu falo nossa. Chama de pirangueiro. Qual é a sua definição de sucesso? Olha, fulano. Fulano tem isso, tem aquilo, comprou mais aquilo outro, tem mais aquilo outro. E, de repente, a palavra de Deus vem e diz, maldito aquele que ajunta casa sobre casa, campo a campo, e se torna como o único morador da terra. Maldito! Você não serve o Senhor. Você serve ao dinheiro. Mas esse é só o primeiro. O verso 11 diz assim, ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até alta noite, até que o vinho os esquenta. Liras e harpas, tamboris e flautas, vinho há nos seus banquetes, porém não consideram os feitos do Senhor e nem olham para as obras das suas mãos. Está conseguindo enquadrar aí? As bebedices, os bons vivãs, as festas, os atrativos do mundo no mais alto grau de satisfação dos desejos da carne. Começa cedo, vai até altas horas da noite, na embriaguez, nas músicas, nos badalos que não consideram a Deus. Maldito! Segundo traço do raio-x de gente que teria tudo para ser uva saborosa, mas é uva amarga. Ele quer curtir a vida adoidado. Mas não é só isso. Verso 18, eu vou passar só nas pequenas descrições do raio-x dessa uva amarga. Ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça e o pecado como tirantes de carro. E dizem, apresse-se Deus, bora, leve a cabo a sua obra para que vejamos, aproxime-se, manifeste o seu conselho do santo de Israel, para que o conheçamos. Gente que zomba de Deus. Eu acho essa expressão fortíssima. Pessoas que elas puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça e o pecado como tirantes de carro. Você já viu esse tipo de gente? Que tira onda pelo seu pecado? Já viu isso? Eu me lembro várias vezes na universidade. Me lembro de às vezes chegarmos na segunda-feira. Um cara em especial, ele chegava dizendo, nossa, esse final de semana, do meio para o final da festa, eu nem soube o que aconteceu. Conta aí, cara. Eu vomitei em você, não vomitei, vomitei. Cara, os caras tiveram que me levar, cara, para o hospital, da injeção de glicose. Eu tava lá. E o cara tira onda. Onda. Gente, tira onda. Porque conseguiu um esquema. E pagou menos impostos, e ele tira onda. Ele tira onda. Porque então conseguiu um lugar lá na frente da fila, ele tira onda. Quantos não são os caras que quando conversam entre os homens, eles tiram onda de como eles enganam a mulher no adultério. Eu fiquei abismado esses dias. Eu estava num desses ônibus, quando a gente chega no avião, e às vezes tem que pegar um ônibus, né? Estou lá no ônibus, e está um cara no ônibus, lotado, e ele com o outro, contando, rapaz... Essa semana foi quase, cara, que a minha esposa consegue me pegar. Porque, cara, eu esqueci que eu paguei um motel no cartão de crédito. Eu estava sem dinheiro. Ela viu na fatura do cartão. Cara, quando ela veio, o que, que é isso? Eu cresci para cima dela. Eu falei, isso foi o Miltinho. O Miltinho, poxa. Me ligou aí de madrugada, o cara lá no motel estava sem dinheiro, sem cartão, o cara é meu amigo. Eu saí e fui lá pagar. Você não acredita em mim, não? Está me chamando de novo, vou ligar para o Miltinho. Ô, Miltinho, eu estou aqui. E lembra aquele negócio que você estava lá, que eu fui, que eu paguei para você? Está aqui. Minha esposa não está acreditando, fala com ela. E ele no ônibus contando, dizendo que passou. E a esposa falou, Miltinho, e o Miltinho, é. Aí ele terminou dizendo, aí, cara, ela desligou e falou assim, oh, meu amor, me perdoa que eu pensei isso de você. E ele... Para todo mundo ouvir. Zombam de Deus. Zombam de Deus. Puxam para si com tirantes de carro, com cordas de injustiça, a iniquidade, põe nos ombros e diz, apresse-se, Deus, faz alguma coisa. Vamos ver, o senhor é o santão. Mas não é só isso. Eu servia para fazer propaganda da Polishop, né? Polishop que é assim, ela faz um produto e fala, mas não é só isso. Queridos, verso 20. Eu queria que vocês prestassem atenção nisso aqui. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem, mal. Que fazem da escuridade luz, e da luz, escuridade. Que põem o amargo por doce, e o doce, por amargo. O que é isso? É a completa e total inversão dos valores. Queridos, você até aqui está conseguindo identificar alguma coisa aí assim parecida? Ai daqueles que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal. Ao amargo é doce, ao doce é amargo. Como vai a nossa sociedade, queridos? Como vai a inversão de valores na nossa sociedade? Como vai na nossa sociedade dizer que é errado aquilo que é certo? E dizer que é certo aquilo que é errado? Dizendo que é bonito aquilo que é feio. E dizendo que é feio aquilo que é o bonito. Se nós fôssemos abrir aqui para sair descortinando em todas as áreas onde nós percebemos com clareza na nossa sociedade a completa e total inversão de valores, a gente ia levantar inúmeros, inúmeros, inúmeros exemplos aqui. Essa é a descrição do raio-x de uva amarga. Mas não é só isso. Verso 21. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes aos seus próprios conceitos. Está vendo aí, querida? Que raio-x é esse? Prepotente, orgulhoso, vaidoso, cheio de si. Por cima da carne seca. Todo mundo fazendo propaganda do Keep Walking. Johnny Walker. É tão interessante, né? Esses dias eu vendo uma propaganda dessa. Veja como é interessante. O cara está trabalhando. Mas o chefe parece que é um chefe mau. E aí o cara está... E aí depois mostra ele tirando a roupa e andando firme, assim, na avenida, e aí dizendo, né, daqui 5 anos, você e o cara com terno, ele dizendo, Keep Walking, Johnny Walker. Você é o fera, você é o massa, você é o melhor. As pessoas têm dito que a chamada geração, eu esqueci as letras, né? Tinha Z, Y, não sei o quê, a última geração aí, é uma geração que você já não consegue mais nem iniciar uma evangelização dizendo Jesus te ama. Isso lá no Capacitar, no estudo antropológico feito pelos missionários, Ronaldo com a turma, e eles fazendo um estudo antropológico da turma que hoje está entrando na faculdade. E o resultado foi mais ou menos assim. Se você chegar e dizer assim, eu vim falar para você de Jesus, porque Jesus te ama, ele vai dizer, é lógico, todo mundo me ama, e eu sou bom demais. Porque são sábios aos próprios olhos, são prudentes aos próprios arbítrios, são cheios de si, uma sociedade sem Deus. Mas não é só isso. Há mais um último ai. Ai dos que são heróis para beber vinho, valentes para misturar bebida forte, os quais, preste atenção, por suborno justificam o perverso e ao justo negam justiça. Aqui ele está falando de quem tem poder. E que é forte para as bebedices e que é pronto para a corrupção. Ele aceita o suborno. Ele condena o inocente. Ele inocenta o culpado pelo suborno. materialismo. Noitadas e baladas e bebedices e festas. Zombando de Deus. Uma inversão completa e total dos valores. Uma soberba e uma prepotência impressionantes. E autoridades corruptas revelam o diagnóstico de uma sociedade que resolveu trilhar o próprio caminho do coração, sem Deus. Quero perguntar novamente. Isso te chama atenção para alguma coisa? Uau, Roberto. Parece que Isaías está escrevendo a próxima coluna do jornal de amanhã. Mas essa é só a introdução do meu sermão. Estou reprovado, pastor. Porque eu lendo isso daqui, meditando nesse texto, a pergunta que me vem à mente é como é que fica o nosso coração concluindo que o diagnóstico da sociedade onde nós estamos envolvidos é exatamente esse. Como é que fica o nosso coração? Como é que fica a nossa caminhada? Como é que a gente anda mais um passo? Deus, o Senhor perdeu o trono. Senhor, não há solução. Quantos de nós não têm crises homéricas a respeito dos filhos? A inversão de valores tem sido tão grande que nós tememos que em pouco tempo o próprio conceito bíblico de família se esfaleça no meio da nossa sociedade. Vamos fazer! Senhor! Perdemos tudo e parece que nós vamos nos encurralando e nós vamos dando marcha ré e a gente já não sabe mais se há esperança nem o que fazer. E é nesse contexto, queridos, que eu preciso chamar a atenção. Inicia o capítulo 6. É no contexto de uma revelação de Deus a respeito de um raio-x, de uma sociedade completamente entregue aos seus próprios caminhos de iniquidade. E que a palavra do Senhor, aqui em Isaías 5, é uma palavra de juízo. O Senhor não suporta mais. Subiu ao Senhor, ele não aguenta mais. E a semelhança do que acontece em outros momentos das Escrituras, como Nínive, por exemplo, que a podridão dos pecados sobe às narinas de Deus, o Senhor estabelece juízo e diz, vai ter juízo. E então, vem uma pergunta. Quem é que vai avisar esse pessoal? Quem é que vai avisar do juízo de Deus? Quem é que vai falar? O capítulo 6 começa do jeito que todos nós conhecemos, né? No ano da morte do rei Uzias. Aqui é uma curiosidade. O rei Uzias foi rei por 52 anos. Quando você lê a narrativa lá no livro das Crônicas, você vai ver que foi um reinado que ia bem. E parece que quando ele morre e todo esse diagnóstico completamente depravado vem à tona, e parece que com aquele rei que ainda segurava um pouco as pontas morrendo, parece que tudo está esfacelado, não há esperança. E é nesse momento que as Escrituras dizem que Isaías vai para o templo, querido. Ele vai para o templo, o final do verso 1 diz que é lá no templo. E o que acontece com Isaías? É aquilo que nós conhecemos e eu queria reler com os irmãos. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. e as abas das suas vestes enchiam o templo. Queridos, eu penso que aqui a gente começa a ter descortinado qual é o segredo da missão. O segredo da missão é quando você olha para um diagnóstico dos perdidos, que é um diagnóstico que lhe rouba as esperanças. É um diagnóstico que lhe faz ver uma distância tão grande do dono da vinha. É um diagnóstico que lhe faz temer continuar nesse mundo. É um diagnóstico de completa destruição. A primeira coisa que precisa tomar de assalto o meu e o seu coração é a visão do Deus que continua no trono. Deus não perdeu o seu trono. Deus não deixou de ser soberano. Deus não deixou de ser o governante de todo o universo. Ele continua no trono. Quando eu ou você somos tomados por aquela sensação de que então é o ser humano que está ganhando, ou então Deus perdeu completa condição e ele agora é um mero espectador de fora das coisas que acontecem, quando somos tentados a pensar assim, é hora de correr para o templo, é hora de correr para a presença do Senhor, é hora de ver o Senhor. Eu vi o Senhor, ele está no trono. Mas nesse momento aqui, o que a gente olha e verifica é que Isaías ele tem um acesso aos atributos de Deus, a sua majestade, a sua grandeza. O texto diz, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, com 2 voavam. E clamavam uns para com os outros, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. Não é uma visão de um Deus que está ali meio perdido, é a visão de um Deus cujas abas não apenas enchem o templo, mas cuja glória enche a terra. É um Deus cujos seres criados que estão ali, como diz John MacArthur Jr., ele diz, interessante, que das 6 asas que eles têm, 4 são usadas para adoração e reverência. Porque 2 cobrem os rostos, porque ninguém pode ver a glória de Deus e permanecer vivo. 2 cobrem os pés, porque o lugar onde eles estão é santo. A prioridade na presença de Deus é de entender a sua majestade, a sua grandeza, é de entender os gestos de adoração, de reverência ao Deus Todo-Poderoso, cuja glória enche a terra. O que pode fazer de mim e você realmente engajado em ser um instrumento nas mãos de Deus para anunciar a essa sociedade pervertida e compilada no raio-x do capítulo 5 será uma visão real do Senhor na sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, com muita honestidade. A pressão do pastor, uma oratória bem concatenada, uma organização de um evento, podem até te pressionar para participar de um momento de evangelismo. Mas só a sua visão da glória do Deus excelso, soberano, santo, santo, santo, é que pode fazer um combustível para a proclamação do evangelho que nada apaga. Porque a pressão do pastor, o evento, você talvez vá constrangido pelo pastor, mas aquilo jamais vai entrar no seu coração e jamais vai ser o estilo da sua vida. É preciso você ter um encontro com Deus. E quando eu digo ter um encontro com Deus, eu não estou falando de você apenas chegar na igreja e dizer assim, eu tive um encontro com Deus, e de repente a sua segunda-feira é igualzinha a todas as outras. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de ter um encontro com Deus, assim como Isaías tem, porque quando ele tem um encontro com Deus, acontece uma coisa muito diferente daquilo que nós estamos acostumados. Porque Isaías se nós fizéssemos uma votação aqui, qual é a reserva ética, qual é a reserva espiritual, qual é a reserva religiosa, qual é a reserva que existe nessa nação de Israel, nós levantaríamos a mão e dizíamos assim: Isaías, Isaías é um profeta, Isaías fala da parte de Deus, Deus usa Isaías para falar ao povo, Isaías é o fera. Quando Isaías vê o Senhor, a santidade do Senhor, a majestade do Senhor, a glória do Senhor, diz o texto que ele fica desesperado, porque ele diz: ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei dos exércitos, eu vou morrer! Nós vivemos na própria igreja um equívoco tão grande que talvez se nós estivéssemos lá, nós seríamos capazes de correr para Isaías e dizer: não, Isaías, não fala assim, não. Você vai falar que você é um cara de lábios impuros? Não. Não. Você não solta palavrão, não. Rapaz, você é a reserva de bom moço que a gente tem aqui, rapaz. Você não. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O verdadeiro encontro com Deus é marcado por um imenso reconhecimento de quem nós somos. Sabem o que acontece aqui nesse texto? Isaías, que como no capítulo 5, estava fazendo igual eu e você, a gente vai lendo aqueles ais e a gente pensa: esse ai aí é aquele meu colega do trabalho. Esse ai aí é aquele meu parente. Esse ai aí são os governantes. Os governantes são. E esse outro ai aí, ih, rapaz, isso aí tem até um lá na igreja que tem esse negócio aí, tem esse ai. E nós escutamos todos esses ais, e eu e você rodamos a cabeça e enquadramos várias pessoas nos ais. Mas nós não. Não é verdade? Aconteceu com você o que acontece comigo. O Senhor muda a estrutura e ele traz Isaías para Isaías dizer um ai para ele. E ele diz: ai de mim! Sou eu que sou maldito, sou eu que sou profeta, sou eu que conheço, sou eu que falo, sou eu que estou na presença, estou coisa nenhuma. Perdi a visão da glória de Deus, perdi a visão da santidade de Deus, perdi a visão da urgência de Deus, perdi a visão da adoração a Deus, perdi. Eu sou um homem puro, quem é maldito sou eu, quem precisa ser tratado, queridos, para poder realizar a missão é você, sou eu. É você que tem que ter um encontro diferente com o Senhor. Não é esse de uma religiosidade que você vem indignado porque o cara fala muito e roubou o lanche do seu fast food. É um encontro quando você encontra com o Senhor e vai todo mundo embora e o zelador está aqui dizendo: você não vai não. E você está de joelhos chorando aqui dizendo: ai de mim, eu estou perdido. O meu lábio é impuro, meu coração é impuro, meus pensamentos são impuros. Eu sou mercenário, sim. Eu sou avarento, sim. Eu sou prepotente, sim. Eu estou afim das festas, sim. Eu sou o cara completamente corrompido. Porque isso, essa humilhação, é que muda a vida de uma pessoa. O encontro que Isaías tem com Deus não é um encontro de um Isaías que é pintado, muitas das vezes, quando se fala do verso 8. Eis-me aqui, envia-me a mim. A sensação que a gente tem é que está a multidão inteira, todo mundo lá, e Deus diz: a quem enviarei? E Isaías pula e diz: eu! Eis-me aqui! Envia-me a mim! E a gente diz: ele é o cara! Não é isso que o texto está dizendo. Isaías, na presença de Deus, se vê falido, sem competência. Ele é um hipócrita, porque de um lado ele é profeta da parte de Deus, mas na presença de Deus, ele vai exatamente no ponto que nenhum de nós acharia que era o pecado dele. Ele diz: eu sou um homem de lábios impuros. Eu sou. Eu vi o Senhor, eu vou morrer. Não dá mais para termos pessoas que vêm conferência missionária após conferência missionária, culto após culto, e nada acontece, e sai dizendo: Deus falou comigo. Queridos, em Juízes, no capítulo 13, o anjo do Senhor vem falar com os pais de Sansão. Quando você lê lá o verso 22, Manoá, o pai de Sansão, diz assim: meu amor, nós vamos morrer, porque os nossos olhos viram o Senhor. quem vê o Senhor é tomado de um grande temor, porque ele entende a santidade, a glória de Deus, e ele entende a sua podridão e a sua pecaminosidade. O que aconteceu com Jó? Jó é o cara mais tampa que a gente já viu nas Escrituras. É? Pois quando Deus se revela a ele, ele termina dizendo: antes eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ele cai na presença da visão do Deus santo e glorioso. Você vai para o Novo Testamento, o que acontece? Quando Pedro está lá na grande pescaria, ele passa a noite, não pega peixe, coisa nenhuma, Jesus pergunta: pegou peixe? Ele fala: não peguei. Joga a rede do outro lado. Ele fala: mas não é possível. Ele joga. Quando vem os peixes, ele percebe que ele está na presença de Deus. E ao invés de dizer: cara, foi massa, Pedro vem para a praia, ele cai no chão e ele diz: retira-te de mim, porque eu sou pecador. Os discípulos estavam num barco, estava tendo uma grande tempestade, Jesus estava dormindo. O texto diz que os discípulos estavam amedrontados com a tempestade. Quando Jesus acorda, Jesus só faz... vira um espelho. E o texto termina dizendo que eles ficaram muito amedrontados. Porque dá medo, queridos, uma tempestade lá fora. Mas quando você realmente está na presença do Deus santo, santo, santo e glorioso, o temor é muito maior. Você vai para o Monte da Transfiguração, os discípulos estão lá, Jesus é transfigurado, uma voz dos céus toma conta, e o texto diz que os discípulos caem por terra. Você vai para Apocalipse, João na ilha de Patmos, ele tem uma visão do Senhor, e o que é que acontece? Ele entra em coma, cai. Queridos, deixa eu perguntar para você, tem você a real visão do Senhor? Da sua santidade, da sua grandiosidade, isso muda suas estruturas, isso revela a sua podridão, isso revela a sua incapacidade, isso revela a sua pecaminosidade, a sua depravação. Você entende que o primeiro maldito é você, pelas suas próprias forças, pelas suas estruturas? Porque deixa eu dizer uma coisa para você, é nesse momento que de repente a graça e o amor de Deus vem, né, nessa figura que um dos serafins vai, tira uma tenaz e ele queima a boca ali de Isaías. Então ele diz: com a brasa tocou a minha boca, o verso 7, disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Só na presença de Deus, só na salvação do Senhor, só na graça do Senhor, só no perdão do Senhor. Isso daqui, se a gente tivesse mais tempo, era hora de nós entrarmos no que significa o sacrifício de Cristo, que é quem ao final levou a tenaz de queimar todas as estruturas pecaminosas de todos para ser condenado no nosso lugar, e só o Senhor Jesus é capaz de retirar essa maldição que existe sobre cada um que tenta viver sobre as suas próprias virtudes, sobre as suas próprias condições ou sobre os seus próprios planejamentos de vida. O Senhor é quem limpa. Mas nós estamos diante de um Isaías que está dizendo: eu vou morrer. O Senhor vem. O Senhor quem purifica, o Senhor diz: quem vai realizar a missão sou eu. A única discussão é se você vai participar ou não. Mas eu é que realizo, eu é que faço e eu é que trato com quem eu quero usar. Aí, queridos, deixa eu ver se eu consigo dizer para vocês como é que eu vejo a cena. Quem é que está no auditório? Só tem quem? Só Isaías. O Senhor está num alto sublime trono. Estão os serafins aqui à volta. Imagina a cena. Isaías. E de repente uma voz: quem é que eu vou enviar? Vocês estão entendendo a cena que eu vejo? Ele acha que vai morrer. Deus está tratando com ele. Só tem ele. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, querido. Eu não sei se você já ouviu ou medita nesse texto do eis-me aqui, envia-me a mim, como se fosse uma carga de super-herói que você sai de uma conferência dizendo, eu vou fazer esse negócio. Eu vou dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu não acho que, sinceramente, quando o Senhor pergunta, quem enviarei? Ouvi uma voz, verso 8, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eu não acho que é, eis-me aqui, envia-me a mim. Na minha cabeça é, eu estou aqui. Me envia a mim. Porque quem tem um encontro com Deus, ele tem um encontro com Deus, e é ele que tem um encontro com o Senhor. E se alguma coisa acontecer, é o Senhor que vai se revelar a essa pessoa, que vai tratar essa pessoa. E aí, querido, eu vou dizer uma coisa para você. Não tem essa de, ah, eu não dou conta. Não tem essa de, ah, eu não tenho esse dom. Não tem essa de, ah, é difícil demais, o povo lá do meu trabalho é difícil demais. Nossa, essas perseguições é difícil demais. Não tem isso. Não tem outra resposta. Não tem outra saída. Porque só tem você. Quem se encontra com o Senhor? Quem é tratado na sua miséria. Não é paladino da justiça. Ele é enviado do Senhor. Mas, queridos, como eu estou percebendo que não tem ninguém com sono. Eu sei que vocês querem rir, né? Eu queria dizer uma coisa final para os irmãos. Que é uma das partes que a gente não lê no texto. Que é a conversa que vem depois. A conversa que vem depois é a pior conversa que Deus poderia ter com alguém que se rende. Isaías aqui não é super-herói, ele se rende. Eu vou tentar confirmar o meu ponto aqui na frente. Então, quando Isaías disse, Senhor, tô eu aqui. Eu vou. Então, o Senhor disse para ele assim, ok, você vai falar e eles não vão te ouvir. Eles vão ver, mas eles não vão perceber. O coração deles vai se endurecer. Os ouvidos deles vão ser fechados, os olhos fechados. E eles não vão ouvir, não vão entender com o coração e não vão se converter. Oh, mãe. Senhor... Como não é possível? O Senhor trata com ele e diz, vai, porque o que estabelece a missão da igreja nessa terra é a fidelidade para com a proclamação da verdade do Senhor, não é com os resultados, não é porque aquele ali já falamos demais e ele não quer nada, não vamos falar mais não, não é porque que esse povo ali é difícil demais, aquilo ali se a gente for a gente vai apanhar, não é porque ali e aquilo ali está perdido num grau que não tem nem jeito de tocar, não é questão de resultado, é questão de fidelidade a Deus, e Deus quando chama, quando Isaías se rende, Isaías fala, tá bom, eu vou, e eu vou fazer o quê? E ele falou assim, você vai falar do meu juízo, você vai falar de uma escapatória da graça, mas eu vou lhe dizer o que vai acontecer, não vão te ouvir, não vão te ver, não vão entender, não vão se converter. A Roberto, numa conferência missionária, não podia ler essa parte do texto, não. Queridos, e a gente vê Isaías, que é aquele que a gente chama de super-herói, fazendo uma pergunta curiosa. Porque se é o super-herói, ele faria a seguinte pergunta, quando é que eu começo? E a pergunta que ele faz é, e quando é que eu termino? É. É. Verso 11, quando Deus termina de dizer a missão, ele diz, então disse eu, até quando, Senhor? Não é quando é que eu começo. Mas até quando, Senhor? São quantos dias? Esse perrengue aí, porque ó, só eu sei como é que está esse povo. E agora o senhor falando isso daí. E agora, então, eu queria chamar a atenção lendo o final, para que você puxe aquele último fôlego do suspiro que você ainda tem, o combustível dos olhos e dos ouvidos, para a resposta do Senhor. Quando Isaías pergunta no verso 11, mas então até quando? O Senhor responde, até que sejam desoladas as cidades, até que fiquem sem habitantes, até que fiquem sem moradores, até que acabe tudo. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O chamado do Senhor, enquanto nós estamos aqui nessa terra, é de perseverar na proclamação da sua verdade, de juízo e salvação, até que não haja mais um morador na terra. O dia que não tiver nenhum morador na terra, então você pode fazer a oração. Senhor, ficou só eu. Pode me levar. Acabou a missão. O Senhor chama Isaías. E quando Isaías recebe, e o texto mostra que para ele é difícil demais a missão, ele diz, mas até quando? O Senhor diz, você continua falando, continua pregando, continua expondo, continua confrontando, continua exortando, continua me apresentando, até que não tenha mais nenhum morador da terra. E o último texto, talvez um dos textos, né, de difícil interpretação, no verso 13, o Senhor está continuando a insistir com Isaías, ele diz, mas se ainda ficar a décima parte dela, tornará a ser destruída. Como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica um toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Hã? Você prega, Isaías, até que não haja nenhum morador da terra, até que as cidades sejam destruídas. Se ficar 10%, ainda vem juízo pela frente. Mas você prega, porque assim como o terebinto e o carvalho, vai ficar um toco. A santa semente é esse toco. Hã? Você vai falar, Isaías, e a sua sensação é de que não valeu de nada. É de que a palavra não encontrou terreno fértil. Você vai falar, Isaías, e o que você vai ver vai ser só pessoas te rechaçando, não ouvindo, não vendo. A cena que vai passar nos seus olhos é uma cena de destruição. Parece que está tudo acabando. Nos seus olhos, quando tudo parecer terminar, o que você vai ver, Isaías, é como se fosse só o toco. Isaías, o toco é a santa semente. Deixa comigo. O que é o toco? O que é isso? Interessante, eu não entendo nada de botânica, né, dessas coisas, e naturalmente, né, eu fui ler vários comentários sobre esse texto, e tem muita gente que escreve um monte de coisa, e naturalmente os escritos que são teológicos, eles já escrevem na perspectiva da exegese do próprio texto. Mas eu fiquei rodando e pesquisando para encontrar, né, informações de botânica mesmo, que revelem, né, informações que são informações para quem quer estudar as árvores, né? Como é que é as características do carvalho, né, do terebinto? E num site não tem nada de teológico vinculado com a questão do estudo de botânica. Ele vai explicando sobre o carvalho, sobre os infortúnios e as tempestades. E tem um parágrafo onde ele diz assim, por incrível que pareça, quanto mais o carvalho se sujeita às intempéries, mais fortalecido ele sai delas, porque as suas raízes se arraigam no solo. E a cada tempestade, com os danos que ocorrem, o seu tronco se revigora. e ele renasce. O carvalho e o terebinto, eles têm uma particularidade, que quando parece que morreu, quando está só o toco, eles renascem. Um toco que fica, queridos, que é a santa semente, são aqueles de Deus, são os eleitos, eles estão lá. Sabe essa sociedade do raio-x que nós lemos? Sabe esse que você não quer mais pregar? Sabe esse que você acha que já falaram demais? Sabe esse que você acha que não tem a menor condição? Sabe os nomes que nós citamos? Eduardo Cunha, Dilma, Lula, Temer, sabe os nomes? Deixa eu dizer uma coisa, queridos, você já pregou para eles? Vai pregar, porque esse é o chamado de Deus para Isaías. E pode parecer, não vão ouvir, parece que não está dando certo, parece que tudo deu errado, mas Deus é quem diz Isaías. Parece que não vai ter um morador da terra, parece que vai estar tudo destruído, mas vai ficar um toco do carvalho e do terebinto. Esses, deixa comigo, eles florescerão com a palavra que foi pregada. O nosso chamado não é para converter. O nosso chamado é para, mediante uma visão da glória, da santidade de Deus, do reconhecimento da nossa condição pecaminosa, do tratamento na graça do Senhor Jesus que nos salva, sermos fiéis a eles, a Ele, ainda que estejamos na sociedade mais transviada que exista. E a nossa preocupação não é com resultados, mas é com fidelidade a Deus, porque onde você menos esperar, onde você achar que não tem mais saída, o Senhor, pela sua graça, faz renascer um povo para Ele. E esse povo estará na eternidade com Ele, celebrando as bodas do Cordeiro. Quero terminar apenas dizendo um pouquinho da biografia de um homem chamado Adoniram Judson, que tive a oportunidade de ouvir recentemente o pastor Ronaldo comentando, filho de um pastor, muito inteligente, primeiro da classe, foi para a universidade, se formou como o primeiro da classe, mas ele volta para casa ateu. Pai, eu não acredito mais em Deus. E o pai e a mãe trincam, e eles tentam conversar, e ele agora com as suas eloquências e com os seus devaneios, ele então rebate um a um e ele diz, eu não creio mais. Ele vai embora, toma o seu rumo de muito sucesso, porque era um gênio. Então, uma pessoa destemida na rua vai confrontá-lo, e ele muito inteligente, e ele então está se estruturando no ateísmo para combater, e aquele que vai atrás dele não quer saber, e diz, se você morrer, você está perdido, indo para o inferno, quer você crer ou não. Adoniram Judson, interessante como que Deus faz algumas coisas. Ele vai dormir num hotel e ele percebe que chega no quarto ao lado uma outra pessoa. Meio esquisito, uns barulhos estranhos. E ele começa a pensar, rapaz, essa pessoa não tá bem. E se ele morrer? E se eu, ele começa a ficar em parafuso na manhã seguinte à cena? O que estava no quarto ao lado tinha morrido. Mas não era qualquer pessoa. Era o seu colega que formara com ele e que o tinha convencido do ateísmo. Naquele dia ele tem um encontro com o Senhor. Ele tem a sua vida transformada e ele lê um texto. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ele volta para casa tomado da presença de Deus e diz, eu tenho que ir. E eu vou para a Birmânia. A sua esposa, 16 anos. E agora os pais choram. Não porque ele é ateu, porque quer ir para um lugar que ninguém sabe se o verá novamente. A história diz que eles vão, chegam quase mortos na Birmânia. E ele inicialmente envereda pelo estudo da língua, o birmanês. Após um ano, ele falando igual qualquer pessoa que vai conhecer um dialeto difícil sem ninguém para ajudar, ele não está sabendo escrever direito, mas ele escreve um panfleto à mão, vários. Quem é Jesus? E ali ele escreve alguns versículos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim daqui morrerá. E escreve alguns versículos, e ele replica aqueles versículos junto com sua esposa. E eles distribuem em todos os que sabiam ler no birmanês. Todos chacotearam. Vários rasgaram na frente. Uns não quiseram nem ler. Ficou para lá. A situação dele da Birmânia é uma das mais atrozes que nós conhecemos. Na Birmânia, ele foi preso, mas não foi simplesmente preso, ele foi torturado. Os requintes de crueldade e de tortura não vale a pena a gente comentar. Coisas da maldade humana. De repente, ele é solto da prisão e ele encontra sua esposa com a sua filha, muito doentes. E ele precisa enterrar as duas que morrem ali. 10 anos na Birmânia. Nenhum convertido, nenhuma perdeu a família, sendo torturado sem muita estrutura. Com 12 anos, o trabalho dele de tradução das escrituras foi perdido porque queimaram a sua casa com tudo o que ele tinha feito até então. Com 13 anos, tinham alguns que estavam se aproximando dele para ouvir sobre Jesus, e que ele escreveu uma carta para os seus mantenedores dizendo, olha, eles têm vindo, mas eu não sinto que são convertidos. 13 anos na Birmânia. Um dia ele é abordado por um birmanês da região norte, de meia-idade, dizendo, você estava falando sobre Jesus? Ele falou, sim. Você conhece mais sobre Jesus? Então você tem que vir comigo. Nós temos uma igreja lá no norte, e a gente quer ouvir falar mais de Jesus. Ele falou, é lógico que eu vou. Mas ele foi, tem alguma coisa errada? Não é possível. Como que não chegou essa informação para mim, que na Birmânia, no norte, já tinha uma igreja? Que equipe é essa? Como é que é esse negócio? A gente não trocou figurinha, esse trabalho todo. Ele chega lá e a primeira coisa que ele quer fazer, ele quer conhecer os missionários. Diz, a gente quer conhecer. Cadê? Tinham 30 pessoas. Diz, eu queria conhecer os missionários. Ele falou, mas como é missionário? O que é missionário? Não, mas... vocês reúnem, vocês creem em Jesus? Como é que foi isso? Não, foi um tio de um aqui que encontrou um panfletinho que dizia quem é Jesus. E ali tinha apenas alguns dizeres. E aquilo simplesmente mudou a vida do tio dele, que passou a proclamar a verdade desse Jesus. E hoje nós estamos aqui. 13 anos depois, a Dona Irã Judson começa a pregar a eles e com alguns anos, quando ele sai da Birmania, eram 63 igrejas, 200 líderes formados, porque de onde parece que há morte, há um toco, é uma santa semente. Quem faz esse toco brotar, quem faz esse negócio viver, quem dá vida ao corpo, quem salva é o Senhor. Proclama, querido. Querido, escreve o próximo bilhete, entrega. Pode ser que você não veja nunca o resultado, mas nós nunca saberemos o que Deus pode fazer para a glória do seu nome. Birmânia não existe mais, mudou o nome, é Mianmar. É um país muito fechado até hoje, mas existe entre 2 milhões a 4 milhões de crentes lá. Há pouco tempo, tem pouco mais de 10 anos, alguns conseguiram entrar na Birmânia e fazer uma pesquisa para entender como é que tem esses crentes. E as pesquisas todas iam, como é que vocês se converteram? Não, mas meu pai pregou, não tenho líder. E ele foi, até que encontraram que no meio do século XIX, não, quem trouxe foi um rapaz chamado Adoniran Irã Judson, que escreveu um bilhete, que foi, inclusive, muito mal escrito, para o norte. Surgiu uma igreja, o Senhor o trouxe de volta. E existem milhões que honram e louvam o nome do Senhor num lugar completamente perseguido. Nós nunca saberemos aonde o Senhor levará a mensagem, por mais difícil que Ele colocou os nossos corações para dar. Que o Senhor não encontre aqui super-heróis, paladinos da justiça, mas gente rendida na presença de um Deus glorioso, tratado no seu próprio pecado. E sendo fiel até o fim, por fidelidade e por privilégio, àquele que chamou. Vamos orar. Senhor, é a tua palavra. Tu sabes, ó